Não desanime de voo 050 via chegada a Mari. 050, pode voltar? Aguarde. Autorizado o VoIP Tantra 198. Tenha um bom dia. Bom dia, um bom voo. Controle Salvador, é o Gol no 648. Gol no 648, contato para a decolagem, se mantém a nível de voo 350 via saída PUCA. 350 via PUCA, o Gol no 648. Azul 2714, vento 150 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pistando zero. Decolagem autorizada, Azul 2714. Azul 2770, está acima da sua posição de 9 horas, afastado em 10 milhas, rumo sudoeste, passando 150 em subida. Tipão Bravo 738. Azul 2714, decolado às 4h30, chame o controle em 1, 19, decimal 35. 1935, boa tarde. Boa tarde, Salvador, boa tarde, o 24... 2714 Azul, decolou até a nossa escuta. Azul 2714, contato na decolagem, submantém a nível de voo 140 via saída Momo. Ano 40 via Momo 127, ano 4, está liberada a restrição, Sereno? Informativo, livre das restrições, 2714 da Azul. É grato. Bom, no 621, não Recife agora, em 125, décima 1. 251, obrigado. O 2714, autorizado voar direto Momo. Direto Momo, 2714. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Juliette, Tango, Zulu. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, bom dia, sonho de identificação. Tango, Zulu, contato radar. 5 milhas no setor oeste de Salvador, faça um cheque de 5 também transponder. Não recebo seu modo Charlie com altitude. Sente o Juliette Tango Zulu, reporte para a descida, mantém os corredores de Juliette Tango Zulu. Você está pronto a descida? Solicita a proa de Paris, descida, Bangalô. Autorizado o proa de Paris, em descida 4.500 pés inicialmente. 4.500, Bangalô. Ponte Vera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 1401. Segue Índia Alfa, Ponte Vera 1895, com 1014, eu chamei a 1401. Azul 4207, Juliette, 3 no portão. Juliette, portão 3, Azul 4207. Repete já de informações aqui, poderia tomar para de WhatsApp, senhorita. Autorizado, vá, WhatsApp, Azul 27, 14. 14, grato. Controle, Salvador 648. Siga Gol no 648. Por gentileza, pode coordenar pra gente a proa de Maceió? Gol no 648, chame Recife agora em 1-2-85, solicite bom voo. Obrigado, tenha um bom dia. Bank Mike 2, 1-8 decimal, 95, Bambuza. 1-8, 95, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Oceaner 6140, ponto Bela, da 1-0, pronto. Oceaner 6140, autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-50 graus, 08 nós. Livre, alinhar e decolar, da 1-0, Oceaner 6140. Salvador, Papatango, Novembro, Yankee Mike, visual com o campo, coisa do Interlagos. Papatango, Novembro, Yankee Mike, com permissões, pouso, pista no 7. 1-7, Yankee Mike. Yankee Mike, reporte o final 3 milhas da pista 1-7. Ajuste 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, reporte 3 milhas, Yankee Mike. Azul 2770, um minuto para Coral, serviço radar terminado, precisa agora com controle Ilhéus, a frequência 201. Ilhéus 201, Azul 2770, 3198, com referência, pode prosseguir 2000, interceptar em Duna. Afirmativo, TAM 3198, deixa 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray pista 10, reposto no curso localizador, ajuste 1-0-1-4. 14-2000, voando Duna, camarada estabilizado. Controle, bom dia, Gol 1739, 2250, 150. Gol 1739, acione identificação, deixa nível de voo 050, via chegada a Mari. 050, possibilidade de voar em Duna, Duna? Aguarde. O Xené 1140, decolado 52, chame o controle em 1-19-35, bom voo. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 6140 na sua escuta. 6140, Sulo 350 na PUCA. 350 na PUCA. Final de 3 milhas, zona 7, 9 Bank Mike. Gente, Mike, Mike avistado, ajuste no 0 no 4, vento no 40 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista no 7. Ele pousa na 7, na VPEC Mike. Salvador Azul 2714, você autoriza a EMEFA ou direto Barreiras? Autorizado direto Barreiras, 22, questão 2714. Direto Barreiras, 2714, graças. Pela pista na bata, frequência livre. Na bata, frequência livre. 2744. Ingresse na taxa iótica ao estacionar frequência livre. Sapatama November Inc. Mike, siga a viatura Follow Me. Atingiu 4.500 pés de letra, Angelão. Testando Zulu, desça para 1.500, apontando possíveis traços na área de Vera Cruz. Ajuste 1.014. 1.014, até para 1.500 pés. Autoriza o letra, Angelão, voar direto na rotatória, senhor? Rotatória negativa, senão o senhor vai interferir com a final da 10. Pode voar para Aripe, lá intercepta o Interlagos. Ok, grátis. Do Gol 094. Prossiga. Nível de autorização Fortaleza. Salvador Fortaleza, 370, nível autorizado via Rampezulo 19. Decola 10, primeira curva à esquerda. Sai da Momo, transição Froti. 11935 controle, 5142 o transponder. Autorizado 370, rota Rampezulo 19, dá 10, curva à esquerda, Momo Froti, 1935, zona 5142, o Gol 094. Correto, senhor, eu tiver questionamento. Tá lá. 5. 295, obrigado, senhor. Controle, Ocean M140, poderia coordenar a proa de Maceió? Posso coordenar sim, aguarde. Aguardando. 8, avistado, ajuste no 0, no 4, vento no 50 graus, 08, nós, pouso autorizado, pistão no 0. Recebi pouso da 120-3198. Juliette Tango Zulu, por gentileza, faça um cheque no seu modo Charlie, não estou recebendo a altimetria. Alô, Juliette Zulu. Na 6140, chame Recife agora, 2685. 2685. Estou no 739, desça para 2014, livre LS X-Ray. Na 3198, no solo 01, libere a próxima direita, taxi Foxtrot, chame solo em 121 decimal 9. Direita 1209, obrigado, 319. Salve 3198, bom dia. Bom dia, 3198. Via Alfa, Juliette, portão 2. Alfa Juliette, posição 2318. Atingiu a parede visual com o campo, Juliette Tangolo. Gente, reporte na rotatória. Vai, Pondão. Chame torre 11895, sugiro que faça um cheque em solo no seu transponder, por não recebi o seu modo Charlie, ok? É, senhor, vai reportar. Tango, Juliette Tango, Zulu, já avisou o aeródromo, a 3 milhas para a rotatória. Juliette Tango, Zulu, mantenha a aproximação, reporte final de 3 milhas da cabeceira 17. É, senhor, Juliette Tango, Zulu. Solo, 104, precisamento 08. Autorizado, informa ataque. Será? Sinal da 10 visual, gol 739. Gol 739, torre 1895. Obrigado, Tegel. Zulu, efetue um 360 pela esquerda, reporte reingressando. Efetue uma perna do vento pela perna do vento da pista no 7, prolongando, reporte reingressando na final no 7. Torre, boa tarde, bom dia, gol 739, final 10. Juliette, estamos, Zulu copiou? Tomadeu. Sim, reporte reingressando na final no 7, Juliette, estamos, Zulu. Bota na reingressada. Bono 739, boa tarde. Ajuste 1014, vento 170 graus, 10 nós. Cheque trem, pouso autorizado, pista 10. Informa o tráfego, efetuando 360 na final 17. Gente, livre pouso 910, bom 739. Identifique, chega na Mari, desça ao 050 por onde está, Pedro. 050 por onde está, 6200. Gente, Tango Zulu, mantenha a final do 7, aguarda autorização para pouso. Gente. Contar a pátio, Índia, quanto eles esperam no noite da 1095, ajuste 10, 14, bom voo. Pátio Índia, 1095, 14, boa, vamos lá. Chame Recife, 1288, 1260, boa tarde. Salvador, bom dia, o Zé 3191 com a informação que é autorização para o Galeão. Está na posição 05. É, Aston 3191, autorizado Galeão, 340 é o nível, decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Leda após voa DCT Irumi, intercepta per novembro 857, prossegue após conforme a rota, 5151 no transponder, 1935 controle. Autorizado nível 340 para o Galeão, decola da 1-0, com curva direita na saída da El, Leda após voa direto Irumi, intercepta per novembro 857, 5151 no transponder, controle 1935, contando 3191. Correto, chama pronto, portão 5. Salve Salvador, boa tarde. Lugano 739, ligando na Fox Trot. Boa tarde, Lugano 739, táxi autorizado via Alfa e Juliette, posição 4. Alfa e Juliette, posição 4, Lugano 739. 09, confirme o local de estacionamento. 45, sente, libera direito ao estacionar frequência livre. Bom, boa tarde. Torre Gona 094.010. Gona 094, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 140 graus, 08 nós. Alinha decolar 0, Gona 094. Juliette Bravo Delta, senhores 0214. Juliette Bravo Delta, contato radar, afastado agora 74 milhas noroeste de Salvador. Vou na porra da rotatória e reporte para a descida. Salvador, bom dia, voo 9094, decolado, passado 1500 pés, quando possível, esquerda flotilha. 094, suba e mantenha o 370 na saída Momo. Sobe e mantém nível de voo 370, saída Momo, voo 094. Ocean é 6200, desça para 2000 pés, 1014, livre LS X-Ray. 2000, 1014, bota nessa brisa X-Ray, 6200. Salvador, muito bom dia. Azul 4207. Bom dia, Azul 4207. Prossiga. Sempre entrando a informação, fila autorização para Guarulhos, nível 360. Já autorizado Guarulhos no 360. decolagem da pista na zero, curva à direita, perfil de saída da El, Lida Motiva, intercepta Perzu 1-0, voa até Taubaté, após conforme a rota, aciona o transponder 5-1-5-5, 19-3-5, controle. Autorizado Guarulhos, 2-3-6-0, decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, Lida Motiva. Receptor de âmbito Zulu 1-0, que é Taubaté e após conforme rota, cena 5-1-5-5 e o controle regional 3-5 azul 4-2-0-7. Correto, 4-2-0-7, forma pronto, portão 3. Amarelo, já. Já colocou no 7, está em qual parte? Ok, parte 5. Só um minuto, copo. Faça um check raio, a transmissão está saindo muito ruim. Cinco por cinco agora, está pronto, copo. Autorizado, Serra November Vitor, Vitória da Conquista, nível 280, decola da 17, curva direita, ingressa, corrijo, cumpriu o perfil de saída Arbora após Elefa, DCT Opiloi após conforme a rota. 5167 no transponder, 119, decimal 35, é o controle. Autorizado, conforme 280 para Conquista, da Cola da Conquista. Serra November Vitor, correto, acionamento a critério, já possui informação para o governo? Ok, meia dúzia a bordo. Para início de táxi de colagem, 18:95, ajuste na 0 no 4, bom voo. Serra November Vitor, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Salvador, Bono 094, é possível coordenar para o Diabuco com o Centro Recife? Aguarde coordenação. Aguarde. Solicitou qual nível? Ok, só um minuto pra cola. Tango Lima, uniforme Tango, na escuta. Decolador 17 mesmo, confere? Ok, 20 Serra Serra, X-Way Hotel, nível 200, plano Yankee. Decolador 17, curva direita, cumpre o iniciamento de saída Arbore Lefa, após prosseguir conforme a rota do plano. 5406, transponder, 199, decimal 35, controle. Copiado, Lima uniforme Tango está correto, protegimento está presente, acionamento táxi decolagem no pátio 5, 14, 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0 no 4. Bom, mãe. Papa Tango Lima, uniforme Tango. Lima, uniforme Tango, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Papa Romeu Serra, no Bebê Vitor, autorizar o táxi, reporte para ingresso na pista. Tener 6200 no solo 21, libere para sua direita, ataque foi Foxtrot e chame solo em 121 decimal 9. Uma boa tarde. 19, boa, até daqui a pouco. Ingresso, pista no 5, Papa Romeu Serra, novembro Vitor. Papa Romeu Serra, novembro Vitor, autorizado, ingresso, pista, reposto alinhado e pronto, pista no 7. Taranhangue, trânsito, pista no 7, Serra, novembro Vitor. Salvador, boa tarde, R62, 55, formação quilo. Chanel R62, 55, ação de identificação, dia chegada Mari, desce para o nível de voo 070, quem negar o no 094. Identificou 070, 1014 agora, na descida. Azul 4082, canceladas as restrições de altitude em TAP, desça para 2000 pés, livre a linha sexuída da pista no zero, reposto estabilizado. Aqui, até 2000 pés, liberada a restrição. Confirmando o ajuste 105. Ajuste 1014, azul 4082. Azul 2014. Ô, vai devagar. Solo, Chané 6200, livrou na válvula. Chané 6200, bom dia, prossiga via Alfa, mantém sua Juliette, guardando grana. Alfa, Juliette, guardando. Confirme o Lima uniforme Tango? Sim, autorizado o táxi, reporte na Papá. Reporte para São Paulo. November Victor, autorizado decolagem pista no 7, o vento 160 graus, 10 nós. Papa Romeu Sierra November Victor, decolar 225, chama controle em 119 decimal 35, Mauro. Controle 135, grato, bom dia. Papa Tango Lima, informe Tango, reporte pronto. Autorizado ingresso de pista, reporte alinhado e pronto, Lima, informe Tango. Direita via Índia, azul 4207, 1014 ajustado. Obrigado, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Xanamé 200, via Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, obrigado, boa tarde, certo. 180, Sierra Nevada Lito. Vamos. Grande abraço, meu camarada. Uhum. E bem. Salvador, azul 4207, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 160 graus, 10 nós. A mim decolando 0, azul 4207. O 4082, complete o sinal do procedimento, chame a torre em 198, decimal 95. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Dois Salvador, muito boa tarde, muito bom dia, azul 4082. Azul 4082, bom dia, mantenha aproximação, aguarde instruções para pouso, ajuste 10, 14. Aqui com o 14, aguardando a posição, parceiro aqui daí. Siga Tango Índia Brava. Confirme Tango Índia Brava, acionado 0137. Que Tango Índia Brava mantém 500 pés, reporte 20 milhas em Salvador. O voo 962 pode prosseguir na descida. Voo 162. Autorizada a descida para 3.000 pés, 2.000 pés, NH1093, Livre LS X-Way da pista 1-0, reposta estabilizada. 2013, informaremos estável no LS da 1-0, 1-2. 7 decolado 28, chame o controle em 1-19-35. Controle 1935, azul 4207, obrigado, bom dia. 2-7. Controle Salvador, bom dia, azul 4207, decolagem, subida da Ion. Azul 4207, contato radar na decolagem, suba via da Ion para nível de voo 360. Ao 360, via da EL, azul 4207. Será 6255, reduzindo a velocidade para 2009. Certo, mais 6255. Papa Tango Lima, uniforme Tango. Após a decolagem, estará restrita a 2.000 pés até a liberação do controle. Informa o vento 1.40 graus, 1.0 nós, decolagem autorizada, pista 1.0. Correção, pista 1.7. Azul 4082 no solo 31, libera para sua direita, ataque foi Foxtrot, chame solo em 121.9, boa tarde. Foxtrot 219, obrigada, boa tarde. Solo, bom dia. Azul 4082 de Francisco. Bom dia, Azul 4082, via Alfa, mantenha antes dos Jets. Alfa vai manter antes dos Jets. 0-8-3. Aerotaxi, tá? 3-1-9-1 com 2-1-5 a bordo, 3 horas e 5 antena campeã. Taxi em 100, segunda direita via Índia, ponto de espera 18-95 a torre, o ajuste na 0-4. Vamos voar 3-1-7-1. 3-1-9-1. 0-4, via Índia, 2-1-9-5, tá? 3-1-9-1. Taxi em 2000, muito obrigado, tenha um excelente fim de semana. Lima em 4. Falou. Tchau. Trole Lima, uniforme Tango, decolou 540 via Senado, na sua escolha. Papatango Lima, uniforme Tango, contato radar na decolagem, suba via Arbor para nível de voo 200. Arbor 200, Lima, uniforme Tango. Quando eu estiver livre da restrição de 3000, por favor, o senhor poderia me autorizar? 4.000, 6255. CNR 6255, desça para 3.000 pés, que é negar 1.04. 3.014. A 556, bom dia, pronto, copy. Pronto. Galeão, autorizado, 360, da coluna 0, curva direita, perfil de saída da EL, Leda após Irume, AP 9857, aerovia, após conforme em rota, 5410, transponder, 1935, controle. Galeão, 360, rota do plano, 10 coluna direita, da EL, Leda, Irume, AP 9857, 5410, 1935, vai chamar pushback treinamento. Está na posição 4. Esse é correto que eu esteja mais aguardando. Do 4082, via Juliette, porção 1. Juliette, porção 1, 4082. Livre das restrições, suba para 200. Ok, muito obrigado, está livre da restrição e atenção ao 200. Lima, uniforme, está. Bravo, Juliette, Bravo Delta. Jeff, Bravo Delta, chame a torre em 198, decimal 95. Bravo Delta, obrigado, senhora. Torre, bom dia, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, bom dia. Ajuste no 0 no 4, reporte final de 3 milhas da pista no 7. Bravo Delta. Bom dia, o 3191, ponte de gara, 1091, bom dia. Mantenha a posição aguardando instruções. Mantenha, o 3191. Papa Romeu, Serra Novembro, Vitor, chame Recife na frequência 1288, alterno 260. Cat Recife, 1288, alternata, 1260, Serra Novembro, Vitor. Estabilizou na 255. CNR 6255, completo final do procedimento. Chame a torre 118, decimal 95. 389, obrigado. Pode CNR 6255, 118, 95. 395. Prossiga, Tamir de Abravo. Sanguíneo é Bravo, na, vou na pronta rotatória, mantendo 500 pés, reporte visual com campo na rotatória. Na rotatória, reporte visual com campo, Sanguíneo é Bravo. Sanguíneo é Bravo, a intenção é após o cruzamento do campo, pode estar com o risco para sobrevoo na paralela. Sanguíneo Foxtrot, chame Solen 121, decimal 9. Mantenha a posição 3191. Oceaner 6255, informa o tráfego Charlie 402, é um final de uma milha da cabeceira 17. 7-6255, Tamo de Abravo, confirme o visual com aeródromo. Gente, Sanguíneo de Abravo, voe na vertical do, da torre e chame a torre em 118, decimal 95. Muito bem, está presente, está autorizado voar na proa da nova torre, chamará a torre em 6895 para a coordenação. Demativo. Ao zero, paciente da informação Lima, autorização Recife. Alternão no 3325. Recife 251, 3325, azul 4207. Paulo Salvador, essa 3895, formação Lima, bom dia. Gente, libera a próxima esquerda ao estacionar frequência livre. Direto, portão 1-0. Juliette 10, número 62. Está passando agora a próxima buraquinha. A intenção é prosseguir para o sobrevoo na região da Avenida Paralela, paciente de Duna. Eu coordenaria com a senhora no momento em que fosse necessário, faríamos, nós afastaríamos. A intenção é fazer um sobrevoo de 2 minutos, próximo ao Barradão. Estamos em Dia Bravo, reporte no través norte da torre. Ajuste no 0114, mantendo referências visuais. Continua, reporte no través norte da torre, o Dando Bravo. Gol no 556, autorizado a alinhar e manter, pista no 0. Confirmando, Tantra em zona 91, autorizado a alinhar e manter no 0. Alinhar no 0, Tantra, zona 91. Canem 6255 no Solos 39, libera para cima direita, taxi Foxtrot, chame só em 121 no decimal 9. Foxtrot 319 até. Salvador. Boa tarde, Sinem 6255, levou na circuito. Bom dia, Sinem 6255, táxi autorizado via Alfa, no agente da Juliette. Alfa, guarda Juliette. Permite para o Barradão, ou efetua o cruzamento do aeródromo? Fica lá com a senhora, só que vai determinar. Papa Romeu Tango, Índia Bravo, mantém o setor norte, reposta através da torre, perna do vento, pista no zero. Útil, está presente, vai prosseguir para perna do vento, dando igual, chama no setor norte, o Tango Índia Bravo. Na 3191, o vento 160 graus, 08 nós, decolagem autorizada, pista 10, informa o tráfego, helicóptero Robson 44, setor eco do campo, mantendo aproximadamente 500 pés. Mestre decolagem, está na 3191. Quando possível, o chamado de pouso. Ano 532 no pouso, autorizado para o destino Brumado. Nossa, não lembro de quarta. Após o Aracaju, após Aracaju, prossiga conforme a nota do plano. A cena 5415 no transponder, 119 decimal 35 controle. Autorizado Recife 370, decola 10, primeira curva à esquerda. Puca, João, Caju é saída. Após conforme o plano. 5495 é o transponde, chama o controle de 6935. Está correto. Qual foi o gentileza do portão? Estamos no 7. Ok, 107. Nome é 255, via Juliette, portão 09. Juliette 09. 3895, então, copia. Copia, 3895. Guarulhos autorizado, nível 340, decolada 10, curva direita, perfil de saída da Eula e da Motiva, interceptor do 110, voa Papa Alfa Índia, Piraí, DCT 1 bar, depois do 44, após conforme rota do plano. Acena transponder 5412, controle 119, decimal 35. 340, Pesolo 10, Piraí, Umbad, Pesolo 44, conforme o plano 10, da Ela, da Mótima, 5412, 1935, 3895, iniciando o posto no 2. Correto, suficiente, reporta para o táxi. Valeu. Persiga, Vitor, até o Delta. Local de sobrevoo? Ok, certo. Mantém a escuta e guarda a costa.